Bom, pessoal, vamos começar a segunda parte do nosso podcast sobre a Segunda Guerra Mundial. Você não ouviu a primeira parte, eu recomendo que você ouça e depois você volte para cá e ouça essa segunda parte. Então vamos continuar com o mesmo pessoal que estava na mesa na primeira parte e seguimos a partir daí, continuando a falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Nazistas fizeram algumas cagadas durante a guerra. No comecinho, os caras foram muito bons. Eles invadiram a França praticamente sem resistência, invadiram os outros países ali praticamente sem resistência, jogaram bomba em cima dos ingleses, foderam com Londres. Então os caras fizeram tudo redondinho, bonitinho. Só que eles começaram a fazer as cagadas que eu posso enumerar aqui. A maior cagada da guerra, 100% mesmo, foi ter invadido a Rússia. Isso foi a maior cagada do mundo. Por quê? Napoleão já tinha tentado. A Rússia é grande pra porra, certo? Ele estava acostumado com esses ataques rápidos deles. Então eles entravam num paísinho, faziam o que tinha que fazer, porque era pequenininho o país, né, cara? Jogava uma tropa ali e tal, cercou todas as fronteiras. Já a Rússia, só a parte ocidental, a parte ali da Europa ali, deve ter o quê? Uns 500 mil quilômetros quadrados, no mínimo. E, pô, você coloca uma tropa aqui, você entra dentro do território, eles se arriscam a levar ataque pelas costas. Pra mim, a batalha da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, foi praticamente vencida nas batalhas que teve em Leningrado, que as tropas dos nazistas chegaram até lá, aí teve um inverno rigoroso da desgraça. E aí o pessoal falou, ó, segura aí, porque tá muito frio, vamos esperar o inverno passar. E os russos pegaram uma estratégia que eles faziam junto, que eles fizeram com Napoleão. O quê? Então o exército de Napoleão chegava, o que eles faziam? Eles recuavam o exército e recuavam todo mundo. Destruía as plantações, destruía as residências, destruía as cidades e acabava com o alimento. E recuava as tropas. Aí a tropa do Napoleão avançava mais, os caras faziam a mesma coisa e ia destruindo tudo. Então o exército começava a passar fome, ter doença, o frio era severo. Então o Napoleão perdeu por causa disso. E aí o Hitler, digamos assim, o cara não estudou história, ou então foi o ego dele, eu acredito que foi o ego do homem. Fez a mesma coisa que o Napoleão fez. E aí os russos fizeram a mesma coisa que fizeram com o Napoleão, já funciona, vamos de novo, né? Então ele tinha uma ordem expelida pelo Stalin, que era pra todo mundo, a hora que o exército inimigo chegasse, sai escorrendo, destrói tudo, não deixa nada, pode, bota fogo nas coisas, entendeu? E aí os alemães começaram a passar fome por causa do inverno, começou a ter doença, não tinha estrutura para combater naquele monte, naquela vasta região de terra. Mesmo assim, os alemães. Os caras é foda, tinha uma máquina de guerra extraordinária. Então eles começaram a atacar Leningrado. Vamos pôr assim, né? Quando estouraram a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, os historiadores estimam assim mais ou menos que matou umas 200 mil pessoas com as duas bombas e depois teve as sequelas, matar mais uma galerinha depois pela radiação. Durante a guerra em si, mataram trocentas pessoas aqui, trocentas pessoas ali. Só em Leningrado foi mais ou menos 10 milhões de pessoas. E na guerra da Alemanha contra a Rússia perdeu quase 25 milhões de pessoas. E eu tô falando pessoas, eu não tô falando o exército, eu tô falando civil também, tá? Porque eles bombardearam Leningrado, a cidade ficou na merda, ficou em ruínas. Mas eles conseguiram virar o jogo ali, viraram o jogo dos alemães e tiveram uma vitória arrasadora em cima deles. Eles chegaram a dominar as tropas de 206 mil alemães que estavam lá em Leningrado. E foi muito pesado o negócio. E ali que começou a derrocata da Alemanha. Porque aí eles começaram a perder muitos soldados e perdeu a moral das tropas, começou a perder as coisas. E aí, pra colaborar, o Mussolini era um vacilão. Pra mim, isso foi o segundo erro dos nazistas, ter aceitado a Itália como aliado. Devia ter jogado eles pros aliados. Ó, pega a Itália pra vocês, tá? Porque a Itália realmente tinha uma falta de estratégia. O Mussolini, por exemplo, pra mostrar que ele era fodão, ele ia fazer uma passeata lá com o Hitler e tal. Eu vou mostrar pra você as tropas que eu tenho aqui. Aí ele ia até o porto e mostrava as tropas, os navios, aquele monte de gente, tá? Aquela coisa linda, maravilhosa. Agora vamos mostrar a minha segunda tropa. Aí que ele fazia? Ele enrolava um tempinho pra tropa que tava no primeiro porto correr pro segundo porto, entendeu? Aí, peraí que eu vou te mostrar minha quinta tropa, os caras exauridos de suor, né? Aí que eles estavam treinando agora há pouco, hein? Chegava na hora da guerra, tava tudo fodido. O Mussolini era muito vacilão, cara. Ele era muita ejaculação precoce. Esse tinha um ego muito inflado e queria provar pra todo mundo que ele não era o azarão da brincadeira, né? E na verdade e aí, era, né? Isso, aí o Hitler tinha que mover as tropas dele pro lado dos italianos pra ajudar os italianos, e tinha a guerra com os russos, aí terceira cagada, foi a derrocada completa da segunda, a entrada dos Estados Unidos na guerra. Pô, ele entrou, mas ele entrou lindo. Aí depois o Stalin fez um lobby lá, né, e forçou os aliados a invadir pela Normandia ali, pela galerinha da Normandia. Enquanto ele invadia pela Normandia, os russos invadiram pelo outro lado. Então os alemães se viram lutando em duas, três, quatro frentes diferentes, né? Com pulinho invadia a Alemanha e ali acabou a guerra. Então essas foram as cagadas. Mas tem uma outra cagada que essa aqui é a maior de todas, tá? Só deixa eu agregar essa questão do... Tu falou que não sabe se o Hitler não tinha estudado história ou ele era muito ego. Acho que a probabilidade é mais pra ego mesmo, porque ele estudava muito história. Tanto que o Napoleão era justamente um dos maiores objetos de estudo dele. De estratégia e coisa assim. Então ele, com certeza, ele sabia de como o Napoleão foi derrotado. É bem provável que ele imaginava que onde o Napoleão fracassou, ele ia ganhar. Até porque, tipo assim, supostamente, existem tanto teorias que apoiam, baseado, claro, nas evidências históricas, tem tantas evidências que apoiam que ele usava essa questão do ocultismo apenas para conseguir adeptos e tal, e tem correntes que acreditam que ele realmente acreditava nisso. Dessas que apontam que ele realmente acreditava nisso, diziam justamente que ele achava, que ele inclusive lia textos em que ele acreditava que ele fosse um tipo de messias, que ele realmente fosse o cara escolhido. Então ele achava que realmente nada ia acontecer com ele, que ele ia ser... Muitas atitudes dele davam a entender isso, muitas coisas que ele falava davam a entender isso, que ele realmente acreditava que ele era o escolhido e que nada ia barrar ele. Talvez por isso ele tenha tido o final que ele teve, porque talvez ele não tenha conseguido aceitar que a profecia não aconteceu do jeito que ele esperava que tivesse acontecido. Tomou no brioco nazista, velho. Olha, mas é o que o Rafael mesmo falou, ó, os caras estavam detonando em tudo quanto é lugar. Pô, eles dominaram a França, pô. A França tinha um puta de um exército, puta de um exército mesmo. E os franceses foi vacilão, ó. Eles dominaram que ele... Pô, foi praticamente assim, eles entregaram, deram de mão beijada. Até os alemão ficou espantado da facilidade que eles tiveram pra dominar a França, sabe? E eles dominaram todos, a Noruega, domina não sei o quê. Pô, os caras devem ter pensado realmente o que o Rafael falou. Mas é foda e mora longe, não é? Com certeza. Mas bom, quer saber realmente por que os caras perderam? Diga! Essa informação... Peraí, vamos melhorar isso. Vamos melhorar isso. Tem 2 minutos pra explicar. Puta, fodeu, velho. Ah, não. Aqui é sob pressão, velho. Tá bom, então, vamos lá, então, vamos tentar. Os alemães, como é que eles passavam? Os alemães, os caras lá, os nazistas do caralho. Alemães, por favor. Os nazistas, vai. Como é que a galerinha passava a informação no campo de combate, né? Ah, vamos mover as tropas pra cá, o plano é você atacar lá. Eles tinham um sistema chamado Enigma, é um código chamado Enigma. Era tipo uma máquina de escrever muito louca, grande pra porra, né? Ele tinha trocentas combinações lá, tinha 10 trilhões de combinações diferentes, né? Então os caras, e cada vez que você digitava uma das combinações, ela travava e mudava pra outra. Então, eles mandavam essas mensagens codificadas e os aliados ficavam boiando. Pô, não tô entendendo nada, né? Então, uma das maiores pesquisas que tiveram durante a guerra foi tentar decifrar esse código. E os caras conseguiram, tá? Mas foi mais por acidente e também por competência mais tarde. Por quê? Os nazistas, eles despacharam uma dessas máquinas Enigma pra Polônia. E a encomenda foi extraviada. Os caras mandaram por correio brasileiro, né? E extraviou o negócio e foi parar pra outra cidadezinha. E os caras abriram aquilo pra ver o que era e encontraram aquela máquina. Aí, o que acontece? Os poloneses olhou para aquilo e falou: pô, esse troço deve ser importante, vamos tentar entender. E eles replicaram a máquina Enigma, tá? Embrulharam tudo bonitinho, tal, colocaram colinha e tal, mandaram de volta pro endereço onde tinha que ser entregue. E os nazistas nem desconfiou. Só que é o seguinte, nazista foi um povo bem inteligente nessa parte de codificação, de tecnologia, né? Então eles conseguiram complicar mais ainda as combinações dessa máquina e deixou o negócio muito mais complexo. Então os poloneses já não tinham mais capacidade de entender o que os caras faziam. Aí eles passaram pros aliados essa tecnologia dessa máquina, né? E aí quando foi mais ou menos em 39, 40, não sei quando foi assim, os caras invadiram um submarino lá no Atlântico e tal e acharam um livrinho com os códigos dessa máquina, né? De mão combinação desse código e da máquina que eles tiveram, eles conseguiram decifrar esse código Enigma. E aí acontece, quando o Hitler passava informação, ó, vamos invadir pela esquerda, os caras ouviam e falavam, opa, eles vão invadir pela esquerda, entendeu? Então eles já tinham decifrado tudo que os caras faziam, os aliados já sabiam. O Churchill, ele foi esperto, o Churchill. Por quê? Ele não podia mostrar que ele sabia que ele tinha decifrado essa porra, né? Então o que ele teve que fazer? Ele entregava cidades. Ó, vou sabia que eles vão bombardear tal lugar, ele não recuava a população de lá. Deixa bombardear, porque se a gente tirar os caras de lá, eles desconfiam que a gente sabe da informação. Eles sabiam exatamente onde estavam os submarinos dos alemães. Só que é o seguinte, eles não podiam atacar diretamente, senão os nazistas desconfiavam que eles sabiam do código. Então o que eles faziam? Todo avião tinha, digamos assim, dava aquela migué, né? Ó, você passa pela esquerda e finge que você avistou o navio dos caras e volta pra contar pra gente. Os caras já sabiam que o navio tava lá, mas eles mandavam um aviãozinho de reconhecimento pros caras falarem, puta, aquele avião nos viu. Caralho, velho, foi cagada dos caras. E também tinha uma desculpa. Você sabe que o radar foi inventado pelos ingleses, né? A única tecnologia patenteada de radar que tinha na época era os ingleses. Então os ingleses davam migué. Nosso radar detectou. Mas na verdade eles tinham informação de onde estavam as coisas, tá? Inclusive para processar todas essas combinações, esses 10 trilhões, eles inventaram um computador chamado Colossus. E que decifrava todas as combinações. E como eles descobriram a palavra-chave para decifrar? Toda a frase que eles iam passar os códigos começava com Hi Hitler, manja. Aí foi fácil, pega as letrinhas e vai fazendo eliminação. Isso que tu falou me lembrou uma curiosidade bem interessante, que países usaram vários tipos de código para se comunicar e tal, e faziam o possível para que esses códigos fossem incomunicáveis, obviamente, para os inimigos não conseguirem decodificar. E um dos códigos que os americanos mais usaram foi uma língua dos nativos. Né? É, o Navajo, que era dos nativos americanos. Enfim, só como uma curiosidade, então eles usavam a linguagem, o idioma dos Navajos, para se comunicar entre eles, assim. O código dos russos eles usam até hoje como idioma, né? só para completar aqui, se eles não tivessem decifrado esse código Enigma aqui, a guerra ia durar pelo menos mais uns 3 anos. Eles dizem que o ataque a Hiroshima e Nagasaki também reduziu o tempo da guerra, né? Mas o Hiroshima e Nagasaki, na verdade, já aconteceu quando a guerra já tinha basicamente acabado. Já tinha acabado, o Japão foi o último a se render. E só se rendeu porque botaram as duas bombas. Eu fiz um curso de cultura japonesa, e no curso, uma veinha lá que tava dando aula lá, falou que os pais dela ficavam lá no Japão, no quarto, com uma faca na mão, que eles chamam de tanto, né? Só esperando a ordem do imperador pra eles se matarem, tá? Porque eles não iam se render, nunca. São samurais, porra. Sim. Então a mentalidade deles era essa. Inclusive aquele cineasta, o Akira Kurosawa, ele conta que ele tinha uma faquinha especial pra ele se matar. Durante muito tempo, depois do ataque de Hiroshima e Nagasaki, foi questionado, né? Os próprios americanos questionavam a necessidade de ter atacado as duas cidades. E a desculpa dos americanos era que com aquele ataque eles reduziram bastante o tempo da guerra, né? Terminaram antes da guerra. E os japoneses, eles contra-argumentam dizendo que foi desnecessário o ataque, porque o processo de desarmamento, o armistício do Japão já estava programado para eles se entregarem, entendeu? Então, mesmo que o ataque não tivesse acontecido, eles iam assinar o tratado de armistício do Japão. O que os americanos fizeram, na verdade, foi enxergar além, né? Eles viram a bomba atômica como uma oportunidade de se posicionar, vamos dizer assim, em linguagem publicitária, de posicionar a marca deles perante as outras. Ou seja, eles passaram a se tornar basicamente, entre aspas, líder do mercado mundial com isso, né? Tipo, o pessoal viu o poder da bomba atômica, viu que os americanos tinham esse poder, e aí ia ficar aquela coisa, bom, não importa o que aconteça, se der uma próxima guerra, as pessoas vão pensar duas vezes antes de meter a mão comigo, né? Olha o que eu tenho aqui, ó. Inclusive, só a título de curiosidade, Nagasaki não ia ser bombardeado, né? Não sei se você sabe dessa. Era pra ser bombardeado uma outra cidade, lá que eu não lembro o nome, começa com K. Kurosawa. Não sei qual é que é o nome, não. Os caras que estavam no outro aviãozinho, eles tinham ordens de não soltar a bomba se não tivesse baixa visibilidade. E tava nublado nessa cidade no dia. Aí eles foram pra Nagasaki. Só pra não perder a viagem, vamos pra outra cidade largar. Tamo aqui mesmo. Mas na minha opinião, de verdade, verdade, eu acho que é uma puta de uma sacanagem isso, viu, cara? E, inclusive, é uma injustiça os Estados Unidos não ter sido condenado por crimes de guerra, por genocídio ali. É, exatamente. Porque ele bombardeou alvo civil. É, eu ia dizer, porque, pô, o cara não bombardeou alvos militares, né, cara? É, é, mas aí tá, né? A história é escrita pelo lado vencedor, né? É a mesma coisa que esperar que os deputados votem contra o aumento do salário deles mesmos, né? Tipo, aliás, você sabe não que... Não vai se prejudicar, né? Então, outra curiosidade com esse negócio de crimes de guerra, de quem ganha, como você tá falando aí, teve mais de 14 mil estupros da parte dos americanos e dos ingleses na Segunda Guerra. E abafaram o caso. Teve genocídio, teve abandono. Tem um até hoje, né? Quando eles invadiram o Afeganistão, o cara pegava a mulherada a rodo lá. Sim. E eles chamavam, ironicamente, a bomba, né, de Little Boy, de Hiroshima e de Fat Man, de Nagasaki. Você sabe o nome do avião que soltou a primeira bomba? O Enola Gay. Isso. Lembrando que gay não tinha a conotação de homossexualismo na época. Gay era alegre. Não, era o nome da mãe de um dos caras lá. Por causa disso, eu tinha que colocar no podcast como trilha a musiquinha do OMD. Que é Enola Gay o nome da música. Enola Gay, you should stay high. O efeito que a bomba atômica, o único ataque nuclear, ou melhor, o único ataque nuclear, atômico, né? É, não, nuclear. Atômico e nuclear é a mesma coisa. É traque, mano, é bombinho. Atômico e nuclear é a mesma coisa, tá? Então fica tranquilo. Ah, tá, obrigado. Bomba H e bomba atômica, merda. Então, mas esse aí foi o único ataque nuclear da história, né? Usado em guerra, assim, até agora. Graças a Deus. Sim. Graças a Deus. Até e vale lembrar que não foi uma bomba nuclear pura, vamos dizer assim, né? Ela é considerada uma bomba suja, na verdade. Ela é uma bomba normal envolta em material radioativo. Ela não é uma bomba puramente nuclear, né? Foi fraco o negócio, então. Foi um traque. Não, é sério. Foi a versão bostinha. É, eles contabilizam, que nem o Alex falou, cerca de 140 mil em Hiroshima e 80 mil em Nagasaki. Fora os que morreram depois por causa da exposição à radiação. Eu vi um documentário uma vez que até hoje nas cidades tem as marcas das pessoas, tipo, virou carvão, cara. É um borrão na parede, assim, que era uma pessoa que tava sentada ali. Tem até uma citação ao Watchmen, né, no Watchmen sobre isso, né, sobre os amantes de Hiroshima, que não são chamados. É. Ah, é, isso aí é verdade. Inclusive tem um prédio que sobreviveu à bomba, né? Ele tava no epicentro da bomba, ele explodiu tudo ali e ele ficou inteirinho. Teve um documentário que eu assisti, uma professora que gostava de traumatizar os alunos com essas coisas, e um médico, na época, falando que muito, muito longe de onde foi a explosão da bomba, mas que a pessoa ainda foi afetada pela onda de radiação, e que ele não sabia, era um formato de um corpo que tava andando na rua, só que em carne totalmente em carne viva, e você não via mais diferença entre olho, boca, nariz, saca? Aquela... Realmente uma coisa monstruosa, assim, andando na... Né, pedindo ajuda pra ele, e aí ele caiu morto no chão, não tinha nem como ajudar o cara. Esse negócio de radiação dá até um podcast completo, cara, que a gente podia citar um monte de coisa, o que tá acontecendo no Brasil também, tem Hiroshima. Inclusive tem uma história também bem curiosa, eu não diria engraçada, mas curiosa, que esses tempos atrás, faz uns 2 anos atrás, morreu o cara que foi um desses sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki. Só que foi foda que, tipo... Cara, o cara é muito azarado. Eu não lembro qual, acho que foi Hiroshima que foi bombardeado primeiro, né? Sim. Foi Hiroshima. E depois Nagasaki. Então, tipo, ele tava em Hiroshima, ele conseguiu escapar de Hiroshima, só que ele foi pra Nagasaki. Aí, tipo, quando ele viu a bomba de novo, ele teve que dar um jeito de escapar de Nagasaki, conseguiu escapar de Nagasaki. Cara, eu fico imaginando que ele deve ter pensado, assim, tipo, chegar em Nagasaki e dizer, putz, pá, não acredito, consegui escapar da bomba, e daqui a pouco você descobrir que uma outra bomba que é explodindo em algum lugar. Cara, mas isso afetou completamente o povo japonês, esse negócio da bomba, porque as pessoas mais antigas chegam a chorar quando lembram desse negócio. Justo, né? Inclusive, tem um jogador na última Copa, que tava o jogador da seleção japonesa, que o cara era desprovido de pelos no corpo, vocês lembram? Ah, eu lembro. É consequência direta das bombas atômicas. O cara que marcava ele ficava até meio cabreiro, né? Os caras daqui a pouco começam a brilhar em verde. Caras, eles ainda tiveram o capricho de explodir a bomba durante a semana, perto do horário de almoço, se não me engano. Não, aí, foi maldade mesmo. Então, cara, tinha criança nas escolas, tinha gente indo trabalhar, foi uma putaria. E ainda que disseram pra amenizar as coisas, né, que o piloto do avião, quando viu o estrago, ele e falou, né, meu Deus, o que a gente fez? Agora nós... falou, pá, caralho, o cara falou, tava até surdo. Deve ter dado risada, né? Da Primeira Guerra Mundial, teve um certo episódio de Natal que o pessoal parou de combater numa frente de batalha lá pra poder trocar presentes com o inimigo e comer um peru junto com o cara, tomar um vinho e tal. Por que isso? Porque os caras eram meio vizinhos ali, a Europa é pequenininha e tal, aquela coisa toda. Então eles não tinham esse lance que o inimigo era o inimigo, né? Então, na Segunda Guerra Mundial, eles trataram de demonizar, de encapetar o inimigo. Os japoneses, por exemplo, eram taxados como estupradores, entendeu? Como demônios amarelos, tá? O caralho é quatro. Tem até uma revista do Capitão América que mostra eles todos amarelões, assim, manja, com cara de monstro. É, uns dentão afiado, né? Isso. E o Hitler, ele mostra ele, assim, despregando Jesus da cruz, manja, estuprando pessoas na rua. Então, os caras fizeram uma propaganda muito louca. Eu acho que eu vou procurar umas imagens aqui, depois eu posto pra vocês. E isso foi a propaganda pra deixar os caras como inimigo. Então eu duvido que o cara tenha falado o que é que eu fiz ali. Porque ele tinha aquela lavagem cerebral que o inimigo era o capeta. Oh, yes. Chegamos no final da guerra, né? Então agora acho que é importante a gente comentar um pouco sobre o que veio depois, né? As consequências. Eu acho que até hoje a gente sofre as consequências da guerra, né? Principalmente a Alemanha até hoje é bastante afetada por isso. Mas a guerra também teve consequências, vamos dizer assim, positivas, né? Que é meio que pisar em ovos, falar sobre isso aí, porque as pessoas não costumam falar, mas acho que vamos comentar um pouquinho sobre isso. Ah, o Zenon tava falando aí que teve bastante experiências e tal, mas essas experiências que os nazistas fizeram, eles avançaram a medicina na estratosfera. Por quê? Transplante de órgãos, transfusão de sangue, a invenção da penicilina, a invenção de bastante coisas para combater doenças. Então, a medicina avançou muito com essas merda que esses filhos da puta fizeram nos campos de concentração. É, a tecnologia também, né? A tecnologia aumentou. Por exemplo, o micro-ondas foi feito na Segunda Guerra Mundial. O radar foi feito na Segunda Guerra Mundial. O computador que a gente tá usando para gravar essa porcaria de podcast foi feito na Segunda Guerra Mundial, por causa da Segunda Guerra Mundial. Inclusive os primeiros protótipos de conexão à internet, né? Positivo e operante, senhor. Eles precisavam de uma forma de se comunicarem à distância, né? De maneira rápida. Então, essa foi a positiva. A negativa, teve positiva também, que foi a Convenção de Genebra, de 1949, né? Que fizeram, digamos assim, colocaram leis pra guerra, pra não ter genocídio mais, pra não usarem armas químicas, aquela coisa. Instituíram a Cruz Vermelha, a ajuda de soldados feridos, que é considerado o soldado caído como soldado que saiu da guerra, né? Então, eles sancionaram esse negócio de não poder usar armas biológicas, a Convenção de Haia também ajudou nisso. Então, teve umas reformas, direitos humanos, aquela coisa toda. Então, isso foi bacana no final da guerra para não acontecer de novo o que aconteceu na primeira. Outra coisa bacana também é que eles não quiseram repetir o que eles fizeram na primeira, a cagada de humilhar o adversário. E eles ajudaram a Alemanha a se reerguer. E o Japão também, né? E o Japão também. Inclusive, me corrija se estiver errado, mas o Japão até, acho que uns 10 anos atrás, eles tinham um acordo de não produção de armamento, né? Por isso que... Isso, quem faz a proteção do Japão é os Estados Unidos. Por isso que os produtos de entretenimento, os aparelhos domésticos mais avançados, os japoneses, E os americanos são muito melhores em armamentos, né? Os americanos, na verdade, foram espertos, né? Foi aquela coisa assim, ó, a gente vai te ajudar, mas a gente quer uma garantia de que vocês não vão ter como se voltar contra a gente em qualquer ocasião, né? A ideia do Japão de se reerguer depois no pós-guerra foi bem interessante. Todas as marcas que você vê hoje, Sony, Toshiba, Casio, eram famílias. E o governo japonês fez? Quando chegou a verba da guerra, ele pegou o tiozinho lá da Casio e mandou, o cara era engenheiro mecânico, vai pra Suíça estudar como fazer relógio. E os caras começaram a clonar, fizeram o que a China faz hoje, clonar produto importado, mandaram os caras estudar nas bases e todo mundo voltou com conhecimento. E aí fundaram suas empresas, como a Toshiba, como a Sony, como a Casio, qual que foi uma outra? Toyota, Samsung, Honda. Samsung não é japonesa, porra. Samsung, Honda, LG, Philips, japonês. Tudo japonês. Tudo japonês. McDonald's, Coca-Cola. McDonald's, é tudo japonês, é. Nike, Adidas. Então foi uma estratégia muito acertada dos caras aqui. Você vê que o Japão até, esses tempos, tinha a segunda posição como economia mundial. Foi essa a estratégia do Japão de sair da guerra. E usaram a cabeça, né? Queria comentar só outra coisa rapidinho. Então, mas antes deixa eu te fazer uma pergunta, antes de você comentar. Sim. Você foi pra Alemanha, né? Como é que o povo lá fala de guerra? Como é que é o lance lá? Exatamente. Isso que eu ia comentar agora, cara. É tabu. Não se fala de guerra, não se menciona. Parece que não ocorreu. Não tem tipo barzinho nazi lá? Onde vem seu apelido nazi? Tem alguma coisa a ver com nazismo? Não, absolutamente. Cara, tem lá pros lados de Berlim. Mas não é proibido a suástica lá? Não é proibido falar nazismo, qualquer coisa assim, né? É que assim, você vai lá pros lados de Berlim, cara, o clima muda. Eu tenho descendência negra, mas não sou muito negro, não sou misturado, né? Então, o cara querendo tirar o corpo fora. Eu me considero negro, mas eu não tenho estereótipo de negro, muito. Mas é caboclo, né? É descendente de pobre. Descendente de pobre não tem raça, filho. Continua. Isso. Você vai pros lados de Berlim, até alemão que não tem cabelo loiro e olho azul, que é o estereótipo, esse cara sofre preconceito. É mesmo, rapaz? Até alemão que não tem o... Porque esse neonazismo, eles só se pegam mais a imagem do alemão. Então, se você é alemão, mas é baixinho e com cabelo preto, já é discriminado lá. Ô, fudido. Mas eles discriminam o estereótipo do Hitler? Sim. É meio estranho, mas é o que acontece. E lá do lado oeste, que é onde eu tava, que foi a região que recebeu os investimentos dos Estados Unidos para criar um polo industrial e tudo mais, lá... Sim, o clima é muito mais leve, a aceitação do povo é bem melhor, não se parece com esse estereótipo de alemão frio. Pra falar a verdade, é uma bela de uma putaria lá mais pra baixo, na região da Boêmia. Aí sim. Acho que a Oktoberfest é famosa pela cerveja só, né? Não, realmente, parece Brasil lá pra baixo. É não? Sério, é legal de se ver. E mais pra cima, pro norte e oeste, né, que é onde eu tava. Cara, mó clima legal e tal, mas não se fala de guerra. Isso aqui, os caras é traumatizadaço mesmo. É muito tabu. Isso que eu não entendo, cara. Raça ariana, né? Os caras, tá, loirinho, de olho azul, blá blá blá. E os principais aliados dos filhos da puta eram os japoronga lá, de zóio puxado, cabelo preto, zóio preto, mas, cara. Mas você tem que botar uma coisa. Eles eram uma raça inferior, sim, mas era uma raça pura. Exato. O lance deles era a pureza. Inclusive, tem um lance lá que o Vargas queria entrar pro nazismo, então tinha que botar uma desculpa pros caras ser puros também, né? Pros nazistas aceitar. Aí ele ia falar, não, o Brasil é totalmente misturado a tal ponto que virou uma raça só, entendeu? Uma raça puramente misturada. Nossa, pura sacanagem brasileiro. Não, é sério, velho. É o jeitinho brasileiro de se infiltrar na guerra, né? Isso, a gente é tão misturado, mas tão misturado. Claro, a gente tem uma parte de tudo. Vamos finalizar então falando, já que a gente praticamente falou só sobre o contexto histórico, se a gente fosse realmente ficar falando, vai faltar muito mais detalhes, mas o podcast ia ficar dividido em 10 partes, ia ser uma minissérie, né? Todo mundo tá consciente aqui que a gente não dá pra falar isso, né, cara? É muita coisa, então acho que deu pra fazer o apanhado geral. Vamos finalizar então agora, entrando mais pra parte da ficção, vamos cada um aí dar algumas dicas e comentar a respeito rapidinho sobre filmes, séries, HQs, livros, enfim, games, qualquer forma de arte baseado na Segunda Guerra aí. Quem quer começar aí falando de algumas coisas de ficção aí sobre a Segunda Guerra? Eu! Tá, vamos deixar o Scoop primeiro. Ah, tá. Não, é porque o Scoop não, o Shazam. É porque o Shazam falou pouco no podcast. Deixa ele primeiro. Depois vai tudo. Um quadrinho vai. Bem legal. Que é o Eu Sou Legião, que fala bem da Segunda Guerra, nazismo, e fala daquelas pesquisas meias macabras, meias ocultistas que o nazismo financiava, patrocinava, e é um HQ bem legal. Não é uma que eles invocam o capeta, o legião da Bíblia, né, e botam numa menininha, não é isso? Isso, invoca o legião, que aqui é tratado como um dos vampiros, né, espírito de um dos vampiros, e ele colocado dentro do corpo de uma menininha. É do Garth Ennis essa... Não, é do mesmo cara do Planetário, fugiu o nome do cara. Desenhista. Desenhista é o John Cassaday. Isso. Escreve é o Fabian Nuri. Eu não conheço esse cara, não. E agora que você falou de Planetary, tem uma passagem no Planetary que eles também... Tem no Planetary e tem no Hellblazer também, não tem? Que ele encontra um dos médicos, um dos médicos do nazismo e... No Hellblazer, inclusive, tem um antepassado do Constantine que ele era hardcore na guerra. Verdade. E no Planetário também tem uma passagem da Segunda Guerra que eu não lembro qual que é agora. Mais alguma coisa aí, Shazam? Não, tem mais um quadrinho sim, que eu vou até pedir pra senhora Shazam fazer um review logo depois. Ô, louco! Isso aí. É um quadrinho chamado Retalha. Nunca ouvi falar, cara. É um mangá japonês, né? Ah, não. Não, é um mangá japonês. Antiga. Óbvio, meio óbvio. Pai. Mangá africano. Sim. Agora eu entendi porque ele não fala muito. Nessa história do Retalha, cada país é uma personalidade, eles são retratados como uma pessoa. E aí esse mangá ele conta um pouco das interações dos países ao longo do tempo. Como o Japão conheceu a Alemanha e a Itália, como eles formaram as alianças deles e como começou a Segunda Guerra e tudo mais. Então é bem legal, é bobo, é nonsense, mas tem um quê de história também, bem legal. Fala aí, Alex. Eu vou citar aqui pra vocês o Akira Kurosawa, tá? Porque todos os filmes que o homem fez depois da guerra, ele tem uma pontinha de crítica sobre a guerra. Se você pega os Sete Samurais, por exemplo, ele tá falando sobre um contexto em cima da guerra. Porque o cara ficou bem traumatizadão, como a gente falou aqui, o Japão tava bem traumatizado. Então é legal assistir. O filme é meio paradão, assim, todos os filmes dele é meio paradão, mas, pô, a história é do caralho, entendeu? Compensa assistir. E nos quadrinhos eu cito Maus. Ah, eu ia citar esse aí. Foi mal, então. Então cita aí, continua aí. Porque eu não li. Não. Eu não li. Cara, Maus é simplesmente a melhor história sobre Segunda Guerra já feita no universo. Aquela que o Hitler é um gato e os judeus são tipo ratinhos? É, basicamente. É a história sobre o autor contando a história do pai dele, que o pai dele e a mãe dele passaram pelos campos de concentração nazista, mas sobreviveram. A história, ela atua em vários níveis, assim, é difícil falar sobre ela, mas resumindo, bem resumidamente, assim, faz o cara ver a guerra de uma maneira bem diferente, assim, totalmente diferente. Diz que é uma foda mesmo. Cara, é uma narrativa totalmente crua, nem um pouco romanceada, não tem muita frescura, assim, ele é bem cru mesmo. Os textos, os desenhos são bem frios, então é uma coisa que, já te coloca desde o começo dentro do clima da história, assim, e não é muito recomendável pra quem, tipo, precisa ver uma explosão pelo menos em alguma história de quadrinhos, porque é realmente... Não é pra todo mundo, né? A palavra é, não é pra todo mundo. É uma coisa muito mais psicológica, mas assim, não é qualquer HQ que ganha o prêmio Pulitzer, que é o principal prêmio de jornalismo americano, né? E esse é um ganhador do prêmio Pulitzer. Uma coisa que eu queria acrescentar aqui na discussão é o seguinte, os quadrinhos antes, durante e depois da guerra, né? O antes da guerra era aquelas historinhas meio bobas de aventura, um climinha mais punk, assim, né? Ah, o vilão de Marte invade a Terra, vamos lá meter bala nele, vamos bater não sei quem, né? E durante a guerra, os quadrinhos, ele vira uma propaganda contra os inimigos, né? Então o Capitão América vai lá quebrar a cara do Hitler, né? O Tocha Humana derrete os japoneses, né? O Super-Homem, a galerinha dele lá vai usar as cores dos Estados Unidos. Então vira uma simbologia para fazer uma propaganda de guerra, né? E depois disso, eles tentam voltar a ser uma aventurinha mais desvinculada da guerra. Mas aí eles começam a misturar a Guerra Fria e tal. Então os quadrinhos é simplesmente o reflexo da sociedade, do contexto que ele está. Zé? Um filme que eu assisti recentemente, e por coincidência o tema era sobre o Holocausto, que é O Menino do Pijama Listrado. É um garoto que ele é filho de um general que cuida de um dos campos de concentração nazista, e ele enxerga tudo aquilo, pelo menos o pai dele, transforma toda aquela situação pra ele como se fosse numa brincadeira. Então, os soldados nazistas são os caras que tomam conta do território, porque o outro time não pode sair de lá, e uma parada assim, né? E aí ele pega amizade com um garoto que tá preso, e que é judeu, e que aí esse garoto, ele tá sempre de pijama listrado, que ele acha que é um pijama listrado, por causa do uniforme que eles usavam, e não entendia porque o moleque tava sempre com fome, não entendia exatamente o que se passava com ele. Um filme bem, sim, bem tenso, cara. Também não é igual o Rafael falou, não esperem explosões, essas coisas, ficar esperando esses efeitos visuais pra decepcionar. Mas é um filme muito bom, com bastante roteiro, cara. Parecido com isso tem A Vida é Bela, né? Do do Roberto Benigni. Ele fica brincando lá, fingindo que não é nada, né? Pô, cara, aquele filme lá, velho, foi foda. Tem Lista de Schindler também, que é um filmão. Gostei pra caralho. Gostei pra caralho do filme. Uhum. Agora, filme ruim é aquele o Resgate do Soldado Ryan, né? Puta, eu nunca vi inteiro aquela porra. Não, é tudo. É, eu também nunca vi inteiro. Massa véia, é totalmente massa véia. Vamos mostrar corpo, vamos mostrar americano morrendo, vamos mostrar a masturbação, né, em cima da bandeira americana. É Spielberg, né? Não adianta. É Spielberg, mas Band of Brothers foi legal pra caralho. É, eu ia comentar sobre Band of Brothers, cara. Band of Brothers e The Pacific, né? Que é, entre aspas, a continuação, né, do The Pacific, e fala sobre essas as incursões no Pacífico que o Chaza tava comentando antes, né? Viu, mas vem que eu posso terminar de falar os meus, né? Sim, cara. Você chora, vai. Deixa ele falar, tadinho. Não foi nada, não, Zé, desculpa. Não, é que eu lembrei de um livro que eu li na escola, cara. Que, um livro do Pedro Bandeira, que ele tinha uma série de um grupo de garotos que chamavam Os Caras. E um desses livros chama O Anjo da Morte. E rola um assassinato lá de um professor de um dos personagens do livro. E aí eles, a única pista que tem é um folheto neonazista que eles encontram. E aí na trama eles tentam renascer o Adolf Hitler através de um bisneto dele, uma parada assim. E cara, sempre que me fala de Segunda Guerra Mundial, eu lembro daquele episódio do Pato Donald. Totalmente partidário, né? Mas ele se vê trabalhando num campo nazista, tipo, fazendo munição para os tanques. Aí começa aquelas coisas, né? Começa com uma balinha pequena, ele colocando pólvora, e de repente ele tá colocando pólvora numa bomba atômica gigante, assim, num míssil. É, inclusive tu falou de Pato Donald, e o fato do Donald, dos sobrinhos do Donald serem sobrinhos e não filhos, tem tudo a ver com a Segunda Guerra, né? Com o contexto da Segunda Guerra, né? Era aquela coisa de mostrar que o pai... Na verdade, o pai das crianças foi pra guerra, sei lá, nunca mais voltou, e as sobrinhas tiveram que ficar com o irmão do cara, né? Crescimento dos órfãos, né? Isso, e a mãe? Isso era um contexto que tinha bastante na Disney. A mãe também, concentração. A mãe também. Ninguém me tira da cabeça pra Donald é judeu, cara. Mas, cara, falando rapidinho sobre uma HQ, eu vou recomendar uma HQ que eu não li. Eu não li. Mas vocês vão entender por que eu vou recomendar, porque é uma HQ brasileira que fala sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra, que é Jean Box, desenhada pelo Felipe Massafera, que o Zé já entrevistou lá pro Areva, e o Celso Oliveira Mendes, que é o roteirista. Na verdade, pelo que eu sei, é uma minissérie em 4 edições anuais. E saiu a primeira, que é o Prelúdio para a Guerra, mas as 4 falam sobre isso, sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra. Sinceramente, eu não ouvi reviews bons com respeito à história desse primeiro. É, nem eu. E eu não tive ainda a oportunidade de comprar para ler, mas é interessante como dica, porque faz parte do contexto histórico e, vamos combinar, é uma coisa diferente do que se costuma fazer em quadrinhos aqui no Brasil. Então eu acho que vale a pena, pelo menos, dar o benefício da dúvida e ler a história. Então eu passa o nome do roteirista pro Wallock, pra ele ler a história e desmentir o cara depois. Pô, ainda tá chateado comigo, pô. Pô, chorão, viu? Puta que pariu. Mas e game também tem. Pô, tem uma porrada de coisa, né? Sobre a Segunda Guerra. Posso comentar um outro mangá rapidinho? Pode, tem. Tá na vez do Zenon mesmo, nem liga. Não, fala aí. É um chamado El Alamein. El Alamein? Isso, é uma das... A história do mexicano na guerra. Não, foi uma das batalhas na África, essa El Alamein. E é um mangá que traz essa batalha e outras batalhas, né? Bem legal, cara. Traz alguns detalhes e é bom você visualizar alguns veículos que eram usados, algumas lendas que tiveram, que ocorreram durante a guerra, sobre invasão de templos e essas coisas, a parte mais ocultista também da guerra. Então, coisas que rolavam durante uma batalha, assim, histórias locais, sobre fantasmas, sobre maldições e tal, é bem legal. E game também tem uma palavra de coisa, né, gente, baseada na Segunda Guerra. Porra, Medal of Honor no PlayStation 1 até o PlayStation 3. Você vê que o último Medal of Honor eles já estão centralizando mais nos tempos reais pra competir com o Modern Warfare, né, do Call of Duty. Medal of Honor foi, acho que, pioneira nesse assunto, né? Foi de Segunda Guerra, tal, de ambientação em Segunda Guerra Mundial. E também o próprio Call of Duty também tem climatização. Ele começou na guerra, durante a guerra. Também. Inclusive, eu acho que o primeiro que mexeu de primeira pessoa foi o Castle Wolfenstein, não é? Isso aí, foi isso mesmo. Então, pioneiro, sua anta anorexica, foi Castle Wolfenstein. Eu esqueci o sua anta careca. E, porra, e também como não falar do Inglourious Basterds, né, cara? Puta. Ah, é verdade. O filme sobre a guerra, menos sobre a guerra que eu já vi. Ah, eu prefiro muito mais a versão do Tarantino de como Hitler morreu. É mais legal. Não, mas, né? eu não tô criticando o filme. Só comentar. Posso fazer um comentário? A Eva Braun é gostosa, hein? E catava aquele baixinho do bigodinho, hein? Puta, cara, é mau gosto da porra. Aí tem umas cenas impagáveis nesse filme, cara. Muito engraçado. Não, se o filme fosse ruim, valeria só pela cena inicial, né, cara? Só pelo diálogo, cara. O diálogo do Nazistão é foda pra caralho, mano. Hans Lanzas. General Hans Lanzas. E tipo, o cara na casa mó durão, né? Mó, não estão aqui, não sei o quê. Ele vê o Hans falando, é o único cara que consegue meter medo tomando um copo de leite, velho. O fator de intimidação do cara é animal, velho. Cara, o dono da casa começa a tremer assim, começa a balbuciar, começa a chorar. A hora que ele olha pra baixo, pronto, fodeu. Não, e o personagem do Brad Pitt, puta, texano, né? O cara tentando falar em italiano, eu rachei o bico, velho. Então, na minha opinião, o filme é sobre aquele alemão em si. E não sobre os bastardos inglórios lá. Nossa, como que é o nome daquele personagem, daquele ator que fez aquele o Bear Judd lá, que eles chamavam de urso judeu? Sei lá, velho. Aquele cara é sinistrão no filme, velho. O cara tá com o olho, parece que o cara tá cheirado o filme inteiro. Muito bom ator, né? E foi a melhor cena de paulada na história do cinema, cara. Eu gostei do filme, viu? Outro filme que eu também recomendo, sei que não tá na minha vez, o Zé não vai ficar bravo, mas o problema é dele, é Cartas de Yojimbo. Ah, sim, Spagem, não podia terminar o podcast sem comentar. Não só sobre esse filme, mas sobre a empreitada do Clint Eastwood, né? Sim, foi do caralho, cara. O filme é muito bom, velho. E pra quem não sabe, o filme foi feito dois filmes, né? Que é Cartas de Iwo Jima, que é o lado japonês, né? E a resposta de Iwo Jima. Japonês. Isso, que é o mais legal, aliás. E o outro que é Guerreiros da Honra, não? Como é que é o nome? Como é que é a tradução em português? Ah, sei lá, eu não assisti o outro. Assisti só o do japonês, porque eu não gosto de americano. Pois é, tem o outro que é a visão americana do mesmo conflito. Eu achei que você ia falar que eram dois, que era Cartas a Iwo Jima e o segundo filme, que era A Resposta de Iwo Jima. Tinha que ter uma piada nível Zenon, né, nesse podcast que eu tinha tido. A Conquista da Honra. A Conquista da Honra, isso. Cara, deu estrago no ouvido aqui quando você falou Iwo Jima, eu pensei no Iwo Holanda, cara. Quem é o Iwo Holanda? Se é o Iwo Holanda, é hora de apanhar. Não, eu chamei um só. Falei mais que um. A Queda, As Últimas Horas de Hitler, muito bom. Tá. É bom mesmo, nunca assisti. É bom. É, tem aquele vale do, tem aquele Operação Valkyria também, né? Ou esse do Tom Cruise, né? É, que você entra... Pô, é bacaninha, cara. Não é aquele melhor. Nossa, como é um filme foda. Não, mas é bacaninha. E ali naquele filme mostra como Hitler tinha pacto com o capeta. Aliás, quer falar de pacto com o capeta? Agora? Já passou disso. Não, mas vamos falar um negócio aqui. Tem um clipe do Metallica, pela música The Unforgiven 2, que um dos clipes é ambientado no ataque de Pearl Harbor. Mas é mal feito o clipe, muito mal feito. Bom, de gente merda. Mal feito sua bunda que é mal feito. Um dia de merda, só por a veia do duende estourar. Banda ruim, viu? O cara não sabe nem tocar guitarra. Ah, é. Alguém quer finalizar? Quer comentar mais alguma coisa? Sim, primeiramente eu gostaria de pedir desculpa pra quem for ouvir o podcast e seja um pouco mais inteligente que a gente e tiver um pouco mais de conhecimento, tá? Eu sei que a gente errou um monte de coisa, a gente falou uns dados de merda aqui, mas... Desconto pra gente, a gente pelo menos é simpático, né? O que vale é a intenção. Isso, a gente se esforçou, a gente deu Wikipedia e tal. Que vai chegar leitor e falar assim, porra, eu manjava desse assunto, por que vocês não me chamaram? A gente não chama porque a gente não tem a biografia dos leitores. Isso, não tem um lazarento online quando a gente quer. nem os caras do Areva estão online com a gente, precisa quiçar os ouvintes. Aliás, o pessoal acertou de banda, tinha uns 50 aqui online, né? Ah, vamos gravar agora o podcast sobre Guerra Mundial. Cara... Começou todo mundo sumindo, velho. Oh, yes. Mais alguma coisa que alguém quer comentar? Ah, eu quero. Se você ficar perguntando, eu não vou encerrar isso aqui nunca, meu amigo. Mais alguma coisa que não seja o Alex, alguém tem que comentar? Que alguém queira comentar? Eu. Somente. Enquanto o Mussolini dominava a Itália e fazia as cagadas, velho, a Itália foi dos mafiosos. O Zé não podia terminar o podcast sem falar da máfia, né? E a gente já falou da máfia durante a Segunda Guerra, vai. Se alguém que tiver curiosidade, vai lá assistir o podcast lá que a gente gravou sobre máfia. Assistiu o podcast, tá? Sim, em braille. Então tá, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem pelas cagadas, mas... tirando as pesquisazinhas rápidas que a gente faz, muitas das coisas a gente tira da cabeça e das cagações de regra que a gente costuma ter de diálogo entre si. Então, qualquer coisa que vocês tiverem pra contribuir, contribuam aí nos comentários. As coisas que o Rafael disse que a gente tira da cabeça, não é nem que a gente lembra, é o que a gente consegue inventar na hora. Claro. É, exatamente. Então era isso, pessoal. Continue nos ouvindo. A seguir, Momento Areva. E era isso. Tchau. É isso aí, meus amigos. Momento Areva de novo. Aqui é o Freud. Estamos aqui com os guerreiros Zeron. Eu. E o apresentador do podcast, o Rafael Rodrigues. E aí? Não vai apresentar o Momento Areva, cara? Eu não. Eu apresentei só o podcast, agora é contigo. Ei, caralho. Já apresentei o podcast e levantei suspeitas, então... Vou deixar pra ti, só no Momento Areva. Quer falar sobre isso aí, Zé? O Creed foi o primeiro podcast que o Creed ouviu, né? E parece que ele foi comentando enquanto ele ia ouvindo o podcast, que ele comentou umas 4, 5 vezes aqui. E ele falou de algumas informações relevantes pro podcast, que o Alex Matos não sabia, o lance da Ku Klux Klan, né? Sobre preconceito lá na época e tal. Mas teve uma coisa que ele falou que chamou mais atenção. Que ele falou assim: tem um aí no cast de vocês que fez meu boiolômetro apitar. Mas vocês já sabem quem é, né? Detectou alguma presença? Cara, gays geralmente não se enganam com isso. E pelo que ele comentou lá, não é do Sudeste, né? Não, quem será o gaúcho que... Não é isso, Rafael? Ah, deve ser o Moura, cara, só pode. O Moura no podcast de Segunda Guerra Mundial. É, é isso aí. Ah, é. Enfim. Cara, eu vou dizer uma coisa que um amigo meu sempre diz: é melhor levar jeito do que levar de jeito. Então, caso seja errado. Bom, mas se ele tá falando que o Borolão tapitou, ouvindo o primeiro episódio, o de hoje, quando você comenta lá todo animado no Enola Gay, eu acho que ele vai ter certeza. Canta até a musiquinha. É foda. Bom, eu queria comentar o comentário do Demian. Ô, Demian, eu adorei esse comentário, cara. Você falou que quer iniciar uma campanha Freud fora do podcast. Impressionante como sai um podcast bacana sempre que ele não está presente. Cara, mas isso aí é uma coisa que eu já falei tantas vezes dentro do Areva, cara. Só agora eu estou conseguindo que as pessoas entendam que a minha presença é nociva, entendeu? Eu apoio totalmente, cara. Apoio, inclusive eu acho que tem que fazer um abaixo-assinado aí. Eu assino isso aí, cara. Totalmente relevante seu comentário, eu agradeço, tô feliz. E que mais aí? Rafael, tem algum aí pra comentar? Não, mas eu discordo sobre a sua não presença nos podcasts. Não, Eu acho que alguém que não pareça gay tem que apresentar os podcasts. ficou revoltado. Tem problema, Augures. A gente não tem preconceito com ninguém, cara. Ah, nem eu, cara. Te aberto. Nem eu. Nem eu, é por isso que eu tô dizendo pro Freud apresentar os próximos podcasts. Mas então, Zenon, mais algum comentário? Não, só o Alix Pickles aqui perguntando do sexta-feira, e o Alex já respondeu, tava viajando. Teve um condizete. Você viaja pra caralho, né? Quase toda sexta-feira ele viaja, Alix, você não tá entendendo. E o Conde Zek falou que descobriu o podcast do Areva uns 2 meses pelo iTunes, né? Que falou que junto com o Nerdcast se tornou obrigatório no iPod dele toda semana. Então já estamos aderindo ao público do Jovem Nerd já. Tomara que a gente consiga dividir os lucros também com os caras do Jovem Nerd. A gente vai dividir pra caralho, a gente não ganha porra nenhuma. Cara, eu não sei se é necessariamente bom, né? O fato da gente estar compartilhando leitores com o Jovem Nerd. Rotinho. Olha só. É bom, porque eles têm no mínimo umas 10 vezes mais ouvintes que a gente. Cara, eu sei lá, eu só tô polemizando. Nunca li nem ouvi o Jovem Nerd na minha vida. Nunca vi nem ouvi, nem comi, só os falar. Só os falar, exatamente. Bom, o Alice comentou também sobre Band of Brothers. Bom, se ele ouviu aí, ele já viu que foi comentado na segunda parte, né? Deixou os partes pop, né? Vamos dizer assim. Cultura pop ligada à Segunda Guerra Mundial com a segunda parte. Teve mais gente que comentou coisas aí que. Tipo, o Creed, né? Uma porrada de coisa que o Creed comentou. Por falar nisso, cara, você falou dos assuntos da segunda parte. O Creed falou assim: acredito que vocês vão falar desses assuntos na segunda parte do cast. A gente não falou de porra. Falou sim. De uma outra coisa só. A gente falou. Falou sim. Ele falou da capivara humana, que foi o Hitler invadir a Rússia. Foi falado no segundo. O negócio de doenças venéreas dos brasileiros. Acho que isso aí foi comentado no primeiro, se eu não me engano, pelo Shazam, né? Então, mas isso aí ele comentou depois. Esses daí que ele falou, acredito que vocês vão falar, é sobre o Ku Klux Klan. E repete agora, repete rápido. 3 vezes, vai. Ku Klux Klan, Ku Klux Klan, Ku Klux Klan. Se fudeu. Bom. É foda. Repete Pearl Harbor 3 vezes, bem rápido. Não, muito obrigado. ele falou também do negócio do feminismo, né? Das mulheres metendo a mão na massa e que plantou a revolução feminista aí. Ele falou várias coisas interessantes. Vocês querem saber coisas interessantes? Vocês voltem lá nos comentários e leem, que eu não vou ler essa porra toda, não. E, bom, o Cuba elogiou, o Cuba lançou, o Heimer também falou de Oscar. E é isso, né? Comentários. Agora, só porque me sacanearam, e eu, apesar de eu concordar, né? Que eu realmente não participo de podcasts inteligentes. Eu queria dar uma recomendação também sobre Segunda Guerra Mundial, que é As Incríveis Aventuras de Cavalieri Clay. É um livro muito foda que eu tô há muito tempo pra resenhar e não resenhei nunca, eu acho que nunca vou resenhar. E que na verdade não é sobre Segunda Guerra Mundial, é sobre o nascimento dos quadrinhos, mas tem tudo a ver porque é na mesma época, né? E é um livro muito legal de se ler, é um calhamaço bem grande, mas vale a pena correr atrás. E também, assim como o Maus, foi um ganhador do Pulitzer. Ele tem a sua história ali em paralelo com a Segunda Guerra Mundial. Os quadrinistas que estão surgindo lá na Era de Ouro são judeus. E tem toda uma história. Um deles chega até aí servir na Segunda Guerra, mas joga ele para uma base lá no Quinto dos Infernos da Antártida. Mas tem muitos paralelos interessantes. Então, para quem gosta de quadrinhos, é um prato cheio. E para quem gosta de Segunda Guerra Mundial também, vai ver essa interação aí. Bem legal. Bom, vamos lá. Senhor Algures, Rafael Rodrigues Algures, sei lá o caralho que é. Você tem outro assunto aí pra falar pra nós? Sim, eu quero falar do que aconteceu essa semana. Do que aconteceu não, né? Na verdade, do lançamento que a Panini resolveu fazer. Que é... Eu não entendi exatamente como é que vai funcionar, mas a princípio a ideia é lançar quadrinhos com histórias antigas, clássicas. Histórias fechadas e por um preço bem barato. Então vão sair revistas com poucas páginas a R$1,99 com histórias antigas, histórias clássicas assim e tal. Vai ser lançado algumas origens, algumas coisas assim. Eu particularmente achei a iniciativa bem legal, embora acho que teria que ser refinada, assim. Mas acho que pro pessoal que reclama de questão dos mix, que o valor é muito alto e tal, eu acho que isso é meio que uma... Não seria uma solução, mas pelo menos é uma alternativa inicial, assim, pra ver se a coisa vai funcionar, né? Eu só acho engraçado que essa notícia saiu, tipo, um ou dois dias depois da notícia daquela pesquisa de mercado que foi feita com os mercados emergentes, inclusive o Brasil, e que chegou à conclusão que um dos maiores problemas, se não o maior problema da pirataria, né, o que leva as pessoas à pirataria são os preços altos. E aí, tipo, um dia ou dois depois a Panini anunciou a impressão de revistas que iam ser bem mais baratas. Então, tipo, eu não sei se isso tem alguma relação ou não, mas é cagado. É que eu sou o teórico de conspiração do blog, então eu preciso levantar essas questões, né? Então eu já derrubo sua teoria agora que foi cagada. É a força do acaso, eu nunca fale que é uma cagada, rapaz. É a força do acaso. É Panini, cara, é cagada. Gostei, cara, até da iniciativa e tal, só que muitas dessas histórias já foram publicadas, né? A Panini mesmo já publicou essas histórias várias vezes e tal. É bom pra quem não conhece ou pra quem quer reler, não lembro onde tá lá. E tá baratinho, R$2. Eu mesmo vou comprar a primeira aí só por causa da capa do Minola. Revista do Batman. Mas... Que vamos combinar que 2 pila é um preço muito barato pra se pagar, né, hoje em dia. O que eu acho que pode acabar acontecendo, tô só cagando regra aqui. O pessoal vai começar a ler essas histórias selecionadas que são boas e vai largar a porra dos mix de vez, né, cara? Que só tem merda no mix, né, cara? O cara vai, porra, eu pago R$2 ler uma história maneira aqui, vou ficar pagando esse mix xexelento pra quê? É, eu acho que na verdade isso aí é meio que um teste, né, cara? Eu acho que eles não são burros, né? Eles devem ver que a coisa não tá rendendo. Eles fazem essas coisas de fazer mix maior, mais caro, e fazer isso, fazer aquilo, mudar formato e raio que o parta, pra tentar sempre manter a relação custo-benefício, né? Tipo, gastar o mínimo possível e ganhar o máximo possível. Eles vão fazer esses quadrinhos a R$2 e começar a vender que nem água no deserto, essa porra, eles vão subir o preço desse negócio. É sempre assim, cara. É, mas veja bem, olha só. Vamos rapidinho então. Esses quadrinhos é tudo republicação, certo? Provavelmente ele já tem esse material traduzido, preparado, é só o cara tacar lá. Eu não sei se vai ser feito algum fora a capa e alguma outra firulada ali dentro. Vocês vão ter algum retrabalho em cima desse material. Então o cara já economiza tempo pra botar essa porra lá no avião. Pelo menos esses primeiros aí é tudo coisa que eles já publicaram, se eu não me engano. Outra coisa, é mais barato do que você comprar uma revista de 3 histórias. Veja que curioso. Você compra uma revista com 1 história, você paga R$1,99. Se você compra um mix que vem 3 histórias, você paga R$6,50. É incrível isso, né, cara? Eu acho que, não sei, eu vi os comentários do pessoal lá no próprio post lá do Wismania lá, que foi onde foi divulgado isso lá, né, o blog deles mesmo. E o pessoal tava falando justamente isso. Não sei o que esperar disso. Eu espero que, se algum dia viesse a sair tudo nesse formato, ao invés desses mix, muita coisa seria interessante. Já outras eu acho que se enquadram melhor do cara lançar um arco fechado, como eles têm feito com o Mario, muito material da Vertigo aí, né, cara? Estão feito com o Jonah Hex também. Eu acho que vale mais a pena e tal. É um material que o cara quer comprar em quantidade, né? Compra aquele calhamaço, já vem uma história completa, ou no caso do Jonah Hex vem uma coleção. Agora, esses mix é que são foda, né? Mas fazer o quê? O pessoal quer ler essa porra também, cara. Então eles têm que botar pra venda, né, cara? É que aqui, até aquilo que a gente comentou rápido durante a tarde hoje, né, Freud, que com relação às histórias não tem muito o que a Panini possa fazer, né, porque realmente as histórias da cronologia do DC e Marvel são uma merda, só que eles têm que publicar porque é a cronologia oficial, é o que tem que ser publicado, que nem eu vi, não sei quem foi no MDM que tava reclamando de algum lançamento, acho que do Rise of the Arsenal que vai vir pra cá. Mas, cara, faz parte da cronologia, cara. A história com a merda é, só que eles têm que passar, cara. Se eles não colocarem isso, vai ter coisas depois que não vai ser entendidas nas histórias mais adiante, daí o pessoal vai reclamar que não foi publicado aqui, daí vai dar um monte de merda. Enfim, não adianta, a cronologia é assim. Então se os caras acham uma merda os mics, e acham porque as histórias, porque o mix é uma merda, porque as histórias são uma merda, então a alternativa é justamente essa, é buscar outras coisas fechadas, talvez antigas ou novas que sejam, mas fugir da cronologia, né? Acho que o problema aí nesse caso não é a Panini, é a cronologia, né? É, mas o Panini faz muita merda, né, cara? Ela lança, por exemplo, o Starman, lança o volume 1, não lança o volume 2, nem 3, nem 4, nem nada, né? Fica tudo largado aí. Ela faz umas opções bizarras, assim, tipo, pegar coisas que lá fora saiu, até lá fora, que tem um público maior, lançar um capa simples, eles lançam aqui capa dura, um preço bem mais caro. Eles estão tentando vários formatos aí, né? Vamos ver que merda dá agora. Eles tinham barateado, entre aspas, as revistas aí, pra diminuir uma história e ficar mais barata, né? Um mix com 3 HQs só. Porra, agora uma delas já vai virar um calhamaço de novo. Esses calhamaços são uma merda, cara. Eu não comprei nenhum deles, eu me recuso a comprar. Eu queria até ler as histórias da Batwoman, mas me recuso a pagar 15 pau pra uma história, cara, porque o resto deve ser tudo uma merda. Eu não quero ler o resto, cara. Não, mas eu nem discuto o fato de que a Panini administrativamente é uma bagunça, né? Mas, cara, as histórias têm realmente perdido bastante público, cara. Eu tava olhando no Multiverso DC, que em fevereiro, cara, as vendas, a revista mais vendida lá nos Estados Unidos, que foi a do Lanterna Verde, vendeu 71 mil exemplares, cara. No mesmo mês, o ano passado, a primeira revista vendeu 130 mil, que é basicamente o dobro. Ou seja, em um ano, cara, teve uma queda de quase 50% das vendas. Eu não sei. Isso lá nos Estados Unidos, que os caras são, vamos dizer assim, que quadrinho é uma coisa muito mais tradicional do que aqui. Então, olha só, eu não sei qual foi a revista que vendeu 130 mil ano passado. Isso aí tem várias coisas que tem que ser analisado. Será uma revista realmente tinha um potencial de venda maior e esse mês foi um mês fraco? O fato é que as vendas têm decaído constantemente lá fora, isso é fato. Entendeu? Assim, especificamente, eu não posso analisar, não tem como a gente analisar assim. Mas que tem caído direto, cara. Isso aí todo mundo lá sabe. Só que lá os caras já têm uma estrutura e estão usando essa porra. Tem uma cobrança de vendas? Tem. Mas a base de personagens que estão usando agora para outras mídias é o que tá contando mais do que as histórias, cara, para eles atuais, entendeu? Então aqui não tem isso. Aqui se tu vender, vai pro saco. Mas aí que tá. E lá os custos são muito mais baratos, cara. Os custos de impressão, de distribuição são mais, em termos guardados as devidas proporções, são muito mais baratos que aqui. Então imagina a dificuldade aqui, cara. Eu não tô defendendo a Panini quanto às decisões delas, porque essas questões de engordar mix e coisa assim, eu também acho umas decisões de merda, que não resolve nada. Mas realmente tá sendo um mercado cada vez mais difícil de se trabalhar, sabe? Então é complicado. É muito fácil, tipo, o cara reclamar sem entender como o mercado funciona aqui, sabe? Como as coisas estão funcionando, como se as pessoas estão comprando ou não. É muito mais fácil ficar reclamando. Na verdade, a pessoa que reclama é a pessoa que nunca compra mesmo assim. Não importa se for barato ou caro, sabe? Não tô falando no nosso caso aqui, mas tô falando em muitos casos, né? Então, eu acho que a gente tem que ver vários lados, né? Eu acho que é uma tentativa de fazer uma coisa diferente. Diferença entre aspas, né? Espero que não seja como o Raul falou, que isso na verdade é mesma coisa que a Abril fez antes de largar a mão dos heróis, mas vamos ver, né? Vamos torcer que seja uma boa mudança, pelo menos, né? Diferente das outras. É isso aí. Bom, Panini, trabalho com o Vertigo aí tá indo bem, agradeço. Continue assim, daí pra melhor, por favor, tá? Não é pra piorar, não. E é isso, cara. Eu vou comprar sempre que tiver alguma coisa que eu já sei o que é aquilo ali. Agora, comprar em continuidade com a Panini é tiro no pé, bicho. Porque os caras começam a lançar volume, para no meio. Então, ó, já gastei uma graninha com vocês já dessa forma. Já me enrolaram. Agora chega, tá? Mas algo a declarar, alguém? Eu queria falar que eu conheci uma leitora do Areva, cara. Ah, não diga. Novidade, hein? É, eu tava no shopping com a senhorita Z. E aí a gente tava vendo a vitrine de uma loja de videogame, né? E parou uma menina com o pessoal atrás, e ela falando, né? Falando assim, ah, eu escrevi uma matéria sobre não sei o que pra um fórum de videogame. Teve 3 comentários, a menina falando mó alegre, né? Eu virei pra ela, falei pra senhorita Z, eu falei assim, isso aí podia escrever pro Areva, né? Sou feliz com 3 comentários. Aí ela virou assim, será que conhece o Fugá? Não, né? Ela, desavergonhada, né, virou pra mim, você conhece o Areva? A menina, conheço, puta que pariu, cara. Não conhecia. A tua amiga que perguntou pra ela se ela conhece isso? É, virou pra ela assim, você conhece o Areva? Ah, que eu vi você falando de videogame e tal, você conhece? tipo, como se a gente falasse de videogame, né? Aí ela falou, ah, conheço sim e tal. Ah, que meu namorado escreve pro Areva e tal. Ah, que legal. Ah, eu falei, ah, sou o Z, não sei o que. Ah, legal, já li as matérias, já ouvi o podcast de vocês. Tá? E o nome dela é Elisângela. Lia, o pessoal chama ela de Lisa. Então, beijo aí pra Elisângela e quando ela quiser escrever pro Areva, fica à vontade. Pro de fora da panela. Isso aí, Elisângela. Obrigado. E pensei que você tinha reconhecido ele pelo nariz, mas tudo bem. Qualquer forma é válida. Ela falou que o meu nariz não é tão grande assim, cara. É, pois é, você tá precisando do óculos. Bom, vamos lá. Pessoal, então é isso, né? Até o próximo podcast. Hasta luego, hasta la vista e whatever! Primo meu, ele comprou no Mercado Livre uma moedinha da Segunda Guerra Mundial, cara. Que o, oh, que legal. O dinheiro da época, assim, é. E o valor acho que é de 5, não sei o quê. E atrás tem a águia segurando a suástica. Ó, oh, vamos falar a verdade, os símbolos nazistas eram bonitinhos, vai. O uniforme dos caras era muito foda, velho. Sim, sim. As construções deles, assim, era muito grande, bem esplendorosa, assim, tal. Era bem bacana, os tanques deles eram mais imponentes, tal. O uniforme dos caras era fodido. Sim, sim. Ah, isso é chamado no ramo publicitário de identidade visual. Tu constrói uma boa identidade visual, tu posiciona tua marca e era isso, cara. Mas é, os caras usavam coturno sobretudo, velho. Não, é muito estiloso os caras, velho. Sim, exato. Aí eu ficava, quando eu era menor, eu ficava pensando assim, mas por que o nazista é mais bonito que os mocinhos? Não, o nazista deve ser o mocinho, porque o vilão é sempre feio, né? Os americanos lá na guerra, lá todo aquele bando de ligeira. Os caras tinha tipo uniforme de inverno, uniforme de nevasca, uniforme de neve, uniforme de... Só faz frio naquela porra. Pra praia também, né? Ah, pra praia é quando tava 5 graus. Rio de Janeiro, Brasil. Vivendo nestes últimos dias horas de ansiedade e indescritível alegria que as vitórias das Nações Unidas provocavam com a desagregação final da máquina de terror nazista, em seu último reduto, Berlim, ocupada finalmente pelas forças soviéticas, desde domingo que o povo brasileiro já se preparava física e psicologicamente para as comemorações do dia V na Europa. Acabou a guerra, cessou o fogo na Europa, a Alemanha rendeu-se incondicionalmente.